não tem coração. A me jurou que não faria ingratidão. Eu te desejo mil felicidades, são os votos do teu ex-amor. Fique nos braços do alguém que ama, que eu fico com a minha dor. Fique nos braços do alguém que ama, que eu fico com a minha dor. Tá vendo, amor, você não tem coração. A mim jurou que não faria ingratidão. Você não tem coração. A mim jurou que não faria ingratidão. Tá vendo, amor? Você não tem coração. A mim. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Vamos logo no cartório documentar esse negócio. Seja mais mudando, venha ser meu sócio. Ei, vamos lá, vamos lá. Eu gosto da lá, você também. Quando ela tá comigo, qualquer briga é motivo pra ela correr pros seus braços. E nesse raio triângulo de amor, só causa dor no coração. Me apaixonei por ela, você se apaixonou. Vamos deixar de confusão. Vamos logo no cartório documentar esse negócio. Seja mais moderno, venha ser meu sócio. Seja mais moderno, venha ser meu sócio. Ela quer ficar com dois, vamos encarar esse negócio. Venha ser meu sócio. Ela quer brincar com Deus, macho. Os meus anos e para nessa grau. Eu gosto dela, você também. Quando ela tá comigo, qualquer briga é motivo pra ela correr pros seus braços. Me deixar aí louco, criando de amor, só causa dor no coração. Me apaixonei por ela, você se apaixonou. Vamos deixar de confusão. Vamos logo no cartório pra comentar esse negócio. Seja mais mudando, venha ser meu sócio. Seja mais mudando, venha ser meu sócio. Ela quer ficar com dois, vamos encarar esse negócio. Ser meu sócio. Ela quer ficar com Deus, vamos encarar. Vinha, vinha, vinha. Seja mais mulher, vinha ser meu sócio. Ela quer ficar com Deus. Vem, na boneca. Deixa meu filho, cadê lá? Todo irmão João Paulo, Baixa Lagoa e Natal. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Chama essa gata pra dançar, que eu quero ver subir, descer, copo na mão, não pode ver a ama. Chama a galera pra beber, que eu quero ver o sol nascer, a festa não tem hora pra acabar. Sou burro na farra. Sucesso está caseiro, Ronaldinho. Chama essa gata pra dançar, que eu quero ver subir, descer, copo na mão, não pode derramar. Chama a galera pra beber, que eu quero ver o sol nascer, a festa não tem hora pra acabar. Solto na barra, eu vejo todas, ouvida boa, papai, mamãe que me dá o som bombando, geral olhando, ou só filmando.

que passei de mim. Um vestido só pra sua partida. Oh, Senhor. Entrei por caminhos lascivos e agora me sinto perdida. Só que é tarde e eu já não sei mais o que aconteceu. Volta pra mim. Não faz assim. Será que você não vê que o seu grande amor sofreu? Volta pra mim. Não seja tão ruim, ó, meu amor. Eu me sinto quase nada, nada, nada sem você. Volta pra mim. Volta. Não faz assim. Não faz assim. Será que você não vê que o seu grande amor sofreu? Volta pra mim. Não seja tão ruim, ó, meu amor. Eu me sinto. Sando Mastruz com leite, volta pra mim, meu filho, volta, volta. Ô, minha velhinha, volta pra mim, volta, minha velhinha. A minha velhinha me deixou. Pensa numa coisa ruim, meu filho, pensa. Não tô nem aí, cabeça de parafuso não me deixando, né, meu filho? Me deixa, não tô lascado pra mexer nos botões aqui sozinho, né? Mas eu vou aprender a mexer nesse negócio, eu vou aprender. Vai também ter que aprender as coisas. Ô, meu filho, vou um rápido break, viu? Mas daqui a pouquinho eu tô de volta pra nós tocar mais forró pra você. Não fala aí, fica aí com o Solong, com o forró sim, da Vaquerama. Não vem com essa de my life, sem essa de I need you, my love for a goodbye. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life, sem essa de I need you. Forró da Vaquerama. Meu bem, eu me cansei. Não quero outra vez viver o mesmo filme e acabar chorando. Você não deu valor, não me valorizou. Aqui com o seu Central do Forró. Ô, oh, coisa boa, hein? É sempre um prazer, meu filho, estar na companhia de vocês. Estar aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, oh, coisa tão boa. A cunha, meu filho. Ô, oh, cabeça de parafuso! Eita! Hoje ele não tá afim, não, viu? Tá com raiva de novo, é? homem que acaba que é melhor. Quer participar com a gente, coronel? Quer? Dá uma entradinha aí no ouvinte central, @rotemail.com. É, meu filho, @rotemail.com. Entra aí no ouvinte central, que a gente vai estar aqui divulgando o seu nome e mandando um alôzão pra você bem especial. É, então, meu filho, participa com a gente. São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Deixa eu mandar uma alusão aqui pro meu compadre, meu filho. Meu compadre Luiz, curtindo a gente lá no Agreste, lá em Agrestina, curtindo a gente pela Alternativa FM. Um abração pra todos aí da Alternativa FM e esse meu Agreste maravilhoso. Então a cunha, meu filho, que o forró tá chegando agora. Falso amor pra outra. Você não beija mais minha boca. Me deixa aqui. Me deixa aqui. E nunca mais toque em meu corpo. Eu abro mão desse amor louco. Melhor assim. Estou pedindo teu perdão. Juara. Diz pra mim, o que é que eu faço pra ter o teu perdão? Eu sei que errei, mas descobri que ciúme não faz dele, só fez tirar você. Manhosa. Se olhei, foi por amor. Acredite, por favor. Por amor te fiz sofrer. Fiz loucura sem saber. Não queria te machucar. Já abri meu Top de Uruçuí. De todas as razões, és a pior. De

nova geração. Não consigo resistir ao chamado dela. Eu me sinto em suas mãos. É amor de novela. De onde vem essa paixão que mexe assim comigo? Eu me sinto em suas mãos. Será que é castigo? Não consigo ficar com ninguém. Se beijo, abraço, já sou pensando nela. Vocês, a nova geração. Não consigo resistir ao chamado dela. Eu me sinto em suas mãos. É amor de novela. De onde vem essa paixão? E mexe-se comigo. Eu me sinto em suas mãos. Será que é castigo? Pensando nela, eu me sinto numa contramão. Não fico, não vivo sem ela. O que que eu faço se a noite ela me chama? Eu sempre digo que não quero, mas acabo em sua cama. O que que eu faço se a noite ela me chama? Eu sempre digo que não quero, mas acabo em sua cama. O que que eu faço? Entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Que sucesso! Aconteceu desentendimentos entre nós. Tudo em um minuto se perdeu. Mas ainda ouço tua voz. Juro que até tentei mudar, mas você feriu minha razão. E agora tenho que tentar esquecer você e essa paixão. Dessa lembrança e desse amor.